Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. Hoje estamos aqui com o cara que arrasa corações, Paulo Arthur. E também com uma das pessoas que morre de medo da Gwen, o João. Oi, tudo bom? Você conhece meu amigo Gustavo? Eu conheço essa brincadeira, eu conheço. Estamos aqui com aquele que passa o dia dos namorados trancado do sótão, Magari. Ai, também estamos aqui com aquele que não é o Demolidão, mas também não pode ver mulher, o Ark. Demolidão, que era bem legal, né? Pela que... é. Bom, e hoje estamos aqui num programa um pouco diferente, né? Todo ano a gente faz um UCF, que é o Ultimate Catire Paper Fighting, né? É basicamente um programa que a gente pega 8 personagens e bota muito, pra... Muito importante essa pronúncia aí. Catire Paper, exatamente. Que é basicamente a gente pega 8 personagens, joga, sorteia eles em chaves e vai discutindo como que seria a batalha de um contra o outro, tal, de forma baseada nas revistas, etc., para chegar num campeão. Só que a ideia desse ano foi um pouquinho diferente, né? Depois do. Foi ano passado que a gente fez aquele dos coadjuvantes, né? Sem poderes. Acho que foi retrasado. Retrasado, e foi por aí, 2022, por aí, 21. O passado eu acho que foi os dos duendes. É isso mesmo, então foi em 2021. Eu tô falando ano passado, que não significa nada pra quem tá ouvindo isso depois, inclusive, né? Mas enfim, no ano anterior, 2 anos anteriores a isso, desse programa. É, link tá aí no post, de qualquer maneira. Mas a ideia é que lá a gente fez um sobre os coadjuvantes, né? Que foi mais um bate-papo. E agora surgiu a ideia de falar sobre pretendentes do Homem-Aranha, né? A gente pegou ali uma lista de, acho que umas quase 20 pessoas... Tanto que o Peter já namorou, quanto já tiveram interesse por ele de alguma maneira. E botamos no grupo lá do WhatsApp que a gente tem para que eles votassem em quem eles queriam que participasse, né? E eu não gravo há muito tempo, eu estou desaprendendo a falar, gente, desculpa. E enfim, a ideia aqui é... Bota 2 pessoas para discutir em cada luta, entre aspas, né? E aí é para a gente falar como que elas... fariam para elas serem escolhidas pelo Peter, seja por inteligência, né, no plano, seja porque uma vai meter a mão na cara da outra mesmo, enfim. Então vamos lá. E antes de seguir pro programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tape View Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tape View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual, que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? Barra Aracnofan ou arroba Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. É, além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então, é isso aí. Bora pro programa. tô dando uma olhada aqui, a gente colocou 20 personagens pra votação, e a ideia era escolher 8, né? E aí eu vou falar aqui quais foram os mais votados, que vão ser quem participará, né? As pessoas que participarão desse programa. Então, em primeiro lugar foi a Gwen Stacy. Aí, em segundo lugar, empatou a Mary Jane com a Gata Negra, né? Então, já preenche aqui a vaga 2 e 3, né? Em quarto lugar, em quarto e quinto lugar também é outro empate, foi a Betty Brant e a Debra Whitman. Em sexto e sétimo também é outro empate de duas com a mesma votação, que é a Cindy Moon, que é a Teia de Seda, e a Kit Pryde Ultimate, né, que foi namorada do Peter lá. E aí a gente tem empatados aqui quatro pessoas para a oitava vaga. A gente tem que decidir quais dessas quatro que entrarão aqui no programa, que é Carly Cooper, Ana Maria Marconi, Capitã Jean DeWolf e Capitão Stacy. Capitão Stacy. Eu segui o Battle Royale em que os quatro entram e só um sai. Eu já ia comentando que ia ter um discurso. A Ana Maria e a outra não iam ter chance porque iam ser presas no primeiro segundo. É verdade. Então, é porque, ô Magari, a gente tava falando de todas as pessoas que querem conquistar o coração do Peter. E pelo que a gente sabe dos Trip Views Classic, né? Se você que tá ouvindo não saiba, ouça lá. O Capitão Stacy sempre tentou, né, conquistar o Peter Parker. É um amor de pai, igual o do Chacal pela Gwen. E aí, a gente precisa. Pra gente começar, a gente tem que escolher um desses quatro aqui pra ser a oitava vaga. Já começa, o Capitão e a Jean DeWolf prenderam as outras duas. E agora a gente tem que discutir qual dos dois que coisa. Eu acho que a Jean DeWolf viu uma chaminé, deu um tiro nela, a chaminé caiu em cima do Capitão. É isso, o Capitão Stacy, ele fingiu que deu um mau jeito lá, foi lá com o dia, ele foi lá e já derrubou ela no golpe. Então o Paulo acha que tem que ser a Jean DeWolf, o Magari e o Capitão Stacy. O que vocês acham, João e Gustavo? Capitão Stacy, óbvio. Eu vou ser o agente do carro, vamos botar o Capitão Stacy nessa briga também. Não, o Capitão Stacy ele colocou uma máscara roxa e pegou uma espingarda e foi na casa da Jean. A gente sabe que a Jean ela não resiste a bala, né? Então, e o Capitão Stacy ele tem arma, então. Cara, a gente fala que a gente tenta, né, ser fiel aqui, não sei o que e tal, mas a Homem-Aranha, a base do Homem-Aranha é o humor, né? Então, por 4-1, vamos de Capitão Stacy. Como... Vamos ver, Capitão Stacy perdeu pra um super vilão, ou uma chaminé. A Jean DeWolf perdeu pra um policial, Capitão Stacy é policial. Esse argumento é invencível. Tá vendo? A gente foi fiel aos quadrinhos. Exato. Então, aqui, o policial manco, porque o Devorador de Pecados depois ele fica manco também. Veja só. Tá o destino isso. É. O Devorador de Pecados era o Capitão Stacy jovem que viaja no mundo só pra matar a Jean DeWolf. Ele usava várias, trocava várias dentaduras pra devorar os pecados. Não, bom, é só o irmão dele que usava máscaras do Scooby-Doo, não. Nossa, Deus. Cara, inclusive, por falar do irmão dele que usava a máscara de Scooby-Doo, a Jill Stacy não entrou na votação, né? Quer dizer, ela entrou na votação, mas não foi. Não venceu. Então a gente vai sortear dela por antecipação. Cara, a Jill Stacy, sinceramente, eu acho que ela tinha grandes chances de ganhar, porque ela ia usar o fato dela aparecer com a Gwen Stacy pra fazer o Peter escolher ela. É porque é um negócio super comum quando você termina com alguém pegar a irmã, né? Ela ia se fazer de amiga de todo mundo e esfaquear pelas costas. Ela fez isso com a Mary Jane, ela não esperou nem o cadáver esfriar pra estar em cima do Peter. Então aqui, eu vou sortear, a gente, né, não sei se ficou claro, mas vai ser um sistema de chaves, então a gente vai ter quatro lutas iniciais, aí quem vencer a primeira enfrenta quem vencer a segunda, quem vencer a terceira enfrenta quem vencer a quarta, e aí a gente vai subindo até ter o campeão. Então eu vou sortear aqui agora as quatro lutas de uma vez, já vou sortear elas aqui, e é pra gente já saber quais serão. Então a primeira será entre Kit Pryde Ultimate e Betty Brant. Meu Deus do céu, que bacana essa luta. A segunda será Capitão Stacy contra Debra Whitman. A terceira será Gata Negra. Caramba, vai cair as famosas tudo junto. Gata Negra contra Gwen Stacy, cara. Meu Deus! coisas da Gata Negra. E por fim, sobra aqui Mary Jane e Cindy Moon. Seda. Posso marcar aqui já? É... Não, apesar que eu não sei quem é aqui, né? Assim, eu já sei que vai ser a final. Muito bem, então temos aqui as quatro batalhas definidas, que eu não faço ideia de como discutiremos elas, mas vamos para a primeira. E aí é interessante lembrar, né? É importante lembrar que a gente também separa alguns cenários aleatórios, né? Que podem, inclusive, influenciar no combate, vamos dizer assim. E aí os cenários eu vou sorteando um por um aqui. O da primeira batalha entre Kitty Pryde e Betty Brant será no Grão de Café. Vai ser um mais de boa. Então, basicamente, estamos numa lanchonete. Uma cafeteria, uma Starbucks. Uma cafeteria. Ou será que o Grão de Café é uma cafeteria? Deixa eu pensar. Tinha um outro nome. Tinha um Grão de Café e tinha um outro... Silver Spoon, mas Silver Spoon não era... É de prata. Era mais lanchonete isso aí. Era o barzinho lá do Ben Hill. É a lanchonete do pop do homem. É porque a Abril fez alguma coisa que ela chamou de grão de café, não chamou? Aqui no Brasil ela chamou de. Sim, lá no Dia Mais, o Harry Osborn, ele comprou o grão de café, tudo, então apareceu bastante lá. Ah, mas beleza. Então, a gente pode pensar aqui, né? Tá no grão de café, tá todo mundo lá. Chegaram juntas, a Kitty pegou o celular, ligou pro FBI e a Betty foi presa porque é maior de idade. E a Kitty não teria tempo pra isso, porque a Betty ia falar bem alto: olha aí a mutante. Aí ia ter uma multidão perseguindo a Kitty pela cidade. Porque você sabe que os mutantes, eles são muito populares entre o povo normal. Isso é uma recorde. Exato. E espera lá o FBI prender a Betty. A Kitty entrou atravessando a parede e o Betty. A Betty. Atravessando a parede e o cérebro da Betty, né? Fatality. Aqui, eu acho que é interessante lembrar aqui, mais ou menos sobre as personagens, né? Que qual que é a relação que elas tiveram nas revistas com o Peter, né? A Kitty no universo Ultimate eu não li muito, mas ela era da escola do Peter e foi namorada dele. Eles se conheceram quando o Homem-Aranha encontrou os X-Men, tudo. O Peter tinha acabado de terminar com a Mary Jane pela segunda vez. Aí ele pensou: essa Lince Negra, ela é bonitinha, eu vou ligar pra ela aqui pra gente sair um pouco. Aí nisso eles acabaram saindo por uns tempos, tudo, até a Mary Jane querer voltar com o Peter. Aí eles voltaram. Só que o Peter esqueceu de terminar com a Kitty antes disso. Eu comecei a ler nessa época, por isso eu ficava perdidaço. Tipo assim, como assim? O que tá acontecendo? É que o Bendis, ele é apaixonado pela Kitty. Ele queria que botar ele pra ser namorado da Kitty. Só que se tu for olhar a foto do Bendis, o Bendis é o Kenny. Então ele deu um jeito de colocar a Kitty na escola do Peter pra virar colega do Kenny e inspirar a namorada dele lá no final do Ultimate. Aí, enfim, né, rolo de adolescente, malhação, o Peter, enfim, terminou com a Kitty, eles ficaram amigos e o Peter continuou namorando a Mary Jane até a Gwen Stacy forçar ele a namorar com ela. E aqui é interessante que o Peter adolescente namorava a Kitty e o Peter adolescente namorou a Betty, né, e eu acho que hoje em dia seria crime, porque ela era maior de idade. Nem tanto, na verdade era pra ela estar estudando ensino médio na época. É que a isso mãe aí foi gente... Isso é o que o Buziek depois limpou a barra. Sim, a barra dela. Retcon, né? Que ela já era adulta, né? Porque, não, assim, porque alguém vai ter que ser preso, ou a Betty ou a Ned. O que isso não tinha era lá no Spectacular Spider-Man, que lá eles deixaram bem claro que a Betty tinha 20 anos e o Peter tinha 16. Aí a Tia May foi lá e acabou com a farra. Até porque eu acho que deve ter alguma lei contra o trabalho adolescente, até mesmo lá nos Estados Unidos. Não, não é contra, mas tem leis que regulamentam o trabalho adolescente. Então, basicamente, caramba, que barraco no Grão de Café. Mas o barraco começou porque o Peter, na verdade, namorou as duas. Ele esqueceu de terminar com as duas acham que estão namorando ele ainda. Então elas acham que uma tá levando o chifre da outra, quando na verdade estão levando o chifre de uma terceira. Acho que a Kitty, ela é mais estável, sentimentalmente e psicologicamente pra convencer o Peter. A Beth era muito insegura. Então, considerando a Beth dessa época aqui, do que ela namorou o Peter, sabe? É, fora que a Beth ainda teria um grande problema em manter o coração e o cérebro no lugar se a Peach resolvesse, tirar fora. É, tem isso, né? Quem que vocês acham, então, que teria mais chances com Peter Parker? Eu acho Peach que... E o Capitão Stacy aparece pra prender a Beth. Eu acho que, assim, a Beth, ela ia fazer um escândalo, ia tentar atacar a Kit. O Capitão Stacy ia segurar ela, ia levar ela pra delegacia, pra passar uma noite na cadeia, tudo, pra ver se acalma os ânimos. Aí o Ned Leeds estaria só lá no canto, lá com aquela... Sabe aquele meme lá do cara lá atrás da árvore, esfregando as mãos no meio dos lábios? Ele estaria só assim, esperando a Beth ficar sozinha pra ele atacar. A Ned Leeds. É, então, eu uma coisa aqui, que antes de começar a gravar, eu falei, né, que, né, tipo assim, a gente toma cuidado pra não ser muito machista, às vezes nos comentários e tal, mas eu acabei de perceber que a gente tá colocando 8 pessoas pra lutar por um cara. Não é pra lutar por um cara. É, meu Deus. Não, mas não é no sentido... É por isso que a gente colocou um homem entre os 8 pra justamente ficar igualado. Até, não, até, assim, porque até porque dependendo de quem vencer, até o Peter morre no final. Não, mas assim, eu acho que tá claro, né? Eu acho que tá claro que a ideia aqui não é que não é o Peter, né? Que tipo assim, olha como o cara tá, é porque ele é o protagonista. Mas enfim, eu acho que seria a Kit. E vocês, pra gente fechar essa primeira aqui? Eu acho que aqui que a Beth partiria pela ignorância primeiro. A Kit, ela só ia ficar intransível enquanto a Beth ia ficar tentando agredir ela. E em algum momento ela ia ser expulsa do estabelecimento, porque afinal eles estão num grão de café, eles estão numa Starbucks. O pessoal não ia deixar uma maluca lá fazendo escândalo. Então, realmente, eu acho que a Kit ela ia ganhar pela paciência. Magari, João, o que vocês acham aí? A Beth e a Peach. Afinal, o Starbucks nunca acerta o nome de ninguém. Inclusive, esse ia ser o motivo, né, do início da confusão. Então, você ia dizer que a Kit ia chegar pra Beth, eu vou equalizar sua cara. Acho que talvez a Beth ganhasse se ela falasse no meio da briga lá, chamasse ela de mutante, tudo. Aí talvez o pessoal do grande. O único jeito da Beth ganhar é se ela fosse aluna do Mindado. Mas aqui, falando de que se a Beth fizesse isso, até pode ser que o povo ia pra cima da Kit. Mas ela fugia, o Peter ia achar um absurdo que a Beth fez e ia atrás da Kit. Então a Kit ganhava. Ele ia atrás da Kit pra dar um fora nela. Não, ele não faz isso com ela. Esqueceu? É porque ele ia esquecer no meio do caminho. Ele esqueceu de dar um fora nela, é diferente. Ele só ia lembrar de dar um fora na Beth, com essa situação. Eu acho que a Kit Pryde sai ganhando porque ela ia ser mais sensata e falar: eu não quero nada a ver com isso, não, fica com ele, você tem cara de maluca, e ir embora. E ela ia ganhar emocionalmente, mas ia perder na nossa luta. Que a Kit Pryde é orgulhosa. Orgulho, Pryde. Eu perguntei a todo mundo, mas não fui somando. Deixa eu ver aqui: o Kit. Foi 3 pra Kit? Kit. Aparece a gata negra. Todo mundo da Kit mesmo. Não, o João até falou o contrário, mas eu acho que deu pelo menos 3 na Kit. Então a Kit vai nessa primeira. A pergunta é se ela morre, se ela é presa pelo Capitão Stacy, se ela é só julgada pela multidão. Isso a gente deixa pra próxima fase. Muito bem, a segunda confronto é entre Capitão Stacy e Debbie Whitman vai ser, deixa eu ver qual lugar. Caramba, esse lugar aqui não combinou nada. É uma visita técnica na Oscorp. Ah, não tem chaminé, ótimo. Ele tem a vantagem do terreno agora, ele. Pra Oscar, pra questionar o Peter porque não tá saindo com ela, já que o Peter também esqueceu de terminar com ela. Ela acaba tendo um surto, pega um vidro de ácido e, obviamente, o Capitão Stacy é chamado pra negociar com... Caramba! que ela tá querendo jogar o ácido, né, nas pessoas. Eu acho que, na verdade, a Gwen, a gente tem que lembrar que a Gwen já trabalhou no nosso copo, se a gente for considerar certas cronologias. Ela deu um jeito de manipular, fazer mind games na cabeça da Debbie, até ela enlouquecer e pirar a cabeça, tipo, contratou um mistério pra fazer ela achar que é doida. Aí ela surtou e foi lá no Niles Corp fazer alguma coisa. Aí nisso, ela liga: papai, está acontecendo uma coisa, tem uma louca aqui. Aí vai começar a briga, Capitão versus Debbie. Cara, eu acho que a Becca Gwen, ela não precisaria apelar pra tanto. Ela só precisaria dizer pra Debbie: ô, Deb, eu vi o Peter saindo com uma moça lá, você pintou o cabelo, sei lá, e pronto. Isso seria uma minhoca na cabeça o suficiente pra fazer a Deb fazer uma loucura. É que pra dar um pouco de contexto dos personagens, né, pra quem não conhece os personagens, a Debra Whitman, ela gostava do Peter, mas eles nunca namoraram, né, nos quadrinhos. Eles ela saíram, se beijaram, eles ficaram, pelo menos. Mas eles chegaram a beijar? Eu acho que ela ficou um beijo. Eles ficaram, ou alguma coisa assim, não? Sim, eles ficaram. O negócio é que o Peter, naquela época, era muito escroto, porque ele já tava com a gata negra e ficava lá empurrando ela como se fosse um step. É porque, então, o que eu lembro que o Peter fazia, porque eu não lembrava mesmo deles terem ficado alguma vez, mas o que eu lembro mesmo é que ela ficava atrás dele e ele não cortava, sendo que ele não interessava mais, né? E aí, tipo... E ela tinha alguns problemas mentais de fato, né, lá nas histórias, tipo traumas e etc. E ela começava a cismar com um monte de coisa e tal. E o Capitão Stacy, a gente tá falando dele aqui. Eu lembrei agora, ela achava, ela tinha suspeita de que ele realmente era o Homem-Aranha. Só que ele ficava sempre naquelas desculpinhas, aí ficava alimentando essa paranoia na cabeça dela de que ele era o Homem-Aranha e tava enganando ela. Até que chegou uma hora que ele contou pra ela que ele era o Homem-Aranha, ela achou: ah, eu realmente devo ter surtado porque ele tá mentindo pra mim, porque ele tem visto o Homem-Aranha, é porque ele não é o Homem-Aranha. Aí ela esqueceu dele e foi embora. É meio assim, tipo, a história é bem esquisita e o Peter foi bem escroto com ela, mas resumindo é isso. E a gente tá falando do Capitão Stacy aqui porque é mais por causa do Sleepyville Classic, né? Porque tinha muita história que a gente ficava zoando, né? Que ele sempre tava colocando a mão no ombro do Peter, levando ele pra casa, né? Pra falar meu assim, então a gente sempre falou que ele tinha esse interesse no... disputava com a filha ali, né? Então, assim, a ideia é essa. Mas vocês deram todo um contexto aí, mas eu não entendi aonde que entra os dois disputando a atenção do Peter. Ah, em algum momento a Debbie vai achar que é o Capitão Stacy que tá saindo com o Peter. Ou então que o Capitão Stacy é o Homem-Aranha. Que pior que é tudo factível, pelo que eu li da Debbie. Oh, detalhe, a Debbie, ela no desenho animado dos anos 90 e no Spectacular, ela era meio cientista, tudo. Às vezes ela podia trabalhar na Oscorp também. É verdade, né? Deixa eu lembrar do Branco. A Debbie era quase a Gwen que deu errado. Uhum. Se a Gwen não tivesse morrido, ela ia ser lembrada hoje que nem a Debbie. Com certeza. Que tristeza. Cara, eu não sei aqui. Eu vejo dois perdedores na disputa, sabe? Eu não sei eu como. Eu vejo um vencedor porque a Debbie, ela iria fazer uma loucura, aí a situação ia acabar feia, e aí o próximo combate da Debbie teria que ser lá no cemitério com o Agwei. As duas pra ver quem das duas come mais capim pela raiz. Meu Deus do céu. Pior que é o mais prático mesmo. Alguém manipula a Debbie pra ela ter um surto no meio da Oscorp, quando ela tá trabalhando lá, fica fazendo aquelas ligações, ou então usando aquelas. Pode ser até a Gwen, aquele negócio assim pra achar que é o Peter, uma coisa assim. Aí ela começa a achar que o Homem-Aranha tá perseguindo ela, aí quando ela estiver assim surtando, aí chama a polícia, aí chega o Capitão Stacy. Aí o Capitão Stacy: ah, você era aquela mulher que estava com o Peter. Eu tive uma ideia melhor. Ela tava nessa paranoia de que o Homem-Aranha tá perseguindo ela, ela começa a falar mal do Homem-Aranha, o Capitão Stacy não aguenta, ele começa a falar bem do Homem-Aranha pra ela pelo megafone. Aí os dois começam a discutir se o Homem-Aranha é bom ou mal. Pior que eu também não vejo isso acontecendo. Eu acho que o Capitão Stacy leva a figura de autoridade. Sim, mas, sim. É, né? É, ela, na hora que ele começar a falar sério com ela, ela quebra. Ela não vai conseguir continuar o argumento. Não, e, o Capitão Stacy diz, mandou assim: o Homem-Aranha é bom porque eu sou o Capitão. Eu sou o Homem-Aranha. Aí ela: ok, fui longe demais agora, tem razão, tchau. Aí vai embora. Cara, a gente criou esse sorteio que a gente fez aqui, gerou uma chave muito maluca, porque deu Kit Bat, depois Capitão Stacy e Debra. Então significa que a próxima vai ser Kit contra o Capitão Stacy ou Kit contra a Debra. A chave tá muito maluca. Eu diria que o campeão está do outro lado, mas não sei também, porque a gente tem que ver o que a gente vai analisar, né, em cada batalha. E considerando tudo que vocês falaram, eu acho que o Capitão Stacy tá com mais chances. Capitão Stacy Classic, vou chamar ele assim a partir de agora, porque o Capitão Stacy padrão das histórias, né, não... É outra coisa, não estamos falando dele. É, o Capitão Classic das histórias, ele fazia palestra sobre o Homem-Aranha. Ele não ia. Esse é o classicão Stacy, esse cara. Vocês criaram um monstro, né? Você sabe disso. Cara, o pior que até não hoje eu tô falando. Nós criamos dois da realidade. A Gwen Stacy do Classic, ela também é um monstro manipulador. Cara, a Gwen do Classic foi tão aleatória que na primeira... Magari vai lembrar disso. Nas primeiras aparições, a presilha no cabelo parecia chifre, a gente já começou a falar que era chifre. Tipo, nas primeiras aparições. Mas era chifre. Ela era uma teta. Ouçam aí o CF que ela participou. Ela, eu não lembro se foram vocês que falaram, mas ela era a Regina George do Homem-Aranha. Esse ícone clássico, Regina George. Ah, porque o Mephisto acabou com o casamento do Peter e Mary Jane. Mephisto, eu tô fazendo aspas aqui. Mephisto é o verdadeiro nome da Gwen Stacy. Mephisto é o nome do advogado que ela contratou pra se livrar da Mary Jane. Ok, então o Capitão Stacy leva essa daí. Não por ter mais chances, mas porque a Debra tem menos, né? Confusão. Se eu não fosse tão preguiçoso. Cara, a Debra contra ela mesma, ela ia perder, cara. Como é que é, mãe? Se eu não fosse tão preguiçoso, eu ia buscar uma frase do Mone lá no TV Classic. Pobre débil. Essa chave foi o famoso caso, né? Você se tranca num quarto 5 minutos, todo mundo sai perdendo. Cara, que maluquice. Muito bem, então vamos pra próxima batalha, terceira batalha, entre Gata Negra e Gwen Stacy. Opa. E na série de ela... 94 é basicamente uma faz o papel da outra. E vamos ver, o local será no Clarim Diário. Ah, será. As duas chegaram ao mesmo tempo. É, uma procurando o Peter e outra procurando o Aranha. Isso aí foi lá na... Quando o Aranha foi pras Guerras Secretas, que a Gata Negra chegou: ei, vocês viram o Peter? Espalhando pra todo mundo: Peter, eu estou procurando o Peter. Você sabe o Peter? O que o Peter tá fazendo com essa manhã? E depois saiu o Aranha se balançando com a Gata Negra. Oh, meu Deus, quem será o Homem-Aranha? Jamais saberemos, né? E aí chega aquela famosa conclusão, né? Nossa, o Peter deve ser amigo do Homem-Aranha. Exatamente. Meu Deus, o Peter está chifrando o Homem-Aranha. Ele roubou o cara das pizzas, você lembra do filme? É. Cara, Gata Negra e Gwen Stacy. Então, a Gata Negra, namorada do Peter, ela tinha aquele esquema que ela gostava do Homem-Aranha, não gostava do Peter, né? E sempre tinha então, meio que aquela... Então não tem briga, porque a Gwen Stacy gostava do Peter, não do Homem-Aranha. Pronto. Oh, resolvido. Uma fica com cara de dia e outra fica com cara de noite. Exato. De noite ela ficava com Norma. Cara, a Gata Negra ia levar a Gwen à loucura, falando que ela conhece o Peter de formas que ela não conhece, que à noite os dois sobem pelas paredes. É, a Gata Negra tem um negócio mais pesado, ia deixar o Peter todo marcado, arranhado. Ela, então, ela ia falar: você já notou que o Peter, ele tem um arranhão bem no ombro esquerdo? Aí ela só ia fazer, tipo, aquele gesto lá com os olhos, sabe? Fazendo, tipo, ou dar aquela piscadinha. A Gwen Stacy... Cara, elas estão... Não, se elas estão no Clarim, o que ia acontecer? A Gwen, ela provavelmente ela já ia preparada. Então, a Gwen, ela em maquiavélica é tipo Batman, ela tem um tempo de preparo instantâneo. Ela já ia chegar lá com: olá, olá Felícia, tudo bem? Eu tô aqui com várias e várias provas de quem, dos seus crimes todos, eu vou aqui só divulgar no carinho diário tudo o que você fez de criminoso e errado. A propósito, meu pai aqui na polícia está aqui pra te prender. Aí o pai dela empurra ela e a gata um lado da outra e corre atrás do Peter, né? Peter! Aí, não, aí a Gwen falaria: olha, se eu for, eu levo o seu namoradinho junto comigo. A Gwen, calma, pera. Aí, assim, não, ó, não, a Gwen, não, peraí, a Gwen ia perguntar: mas tá falando do Peter do Norma ou do Flash? Aqui, mas eu ia, só pra concluir o que eu ia falar lá. A Gata Negra, ela sempre teve esse esquema que, assim, ela gostava do Homem-Aranha e não gostava do Peter, e ela sempre tinha uma recaída ali pro lado criminoso que o Peter ignorava completamente, né? Essa parte que sempre me incomodou da Gata Negra, na verdade não era na Gata Negra, era no Peter, né? Tipo, eu prendo todo mundo, mas ela é uma mulher bonita, então eu não vou prender, sabe? Tipo, eu achava meio zoado. Realmente, inclusive, quando o Raposa Negra babava alguma coisa, ele pensava: ah, não, mas ele é um velho tão bonito. Ele tem um fraco por ladrões que se vestem com colã preto, cara. É que, assim, pra mim, a Gwen Stacy, ela é tipo... eu não sei se vocês vão pegar a referência, ela é tipo o L do Death Note, tudo. Só que, assim, o L, ele caiu porque o Light pegou uma coisa que ele desconhecia, que era o sobrenatural, que era as informações sobre o Death Note. Ele pegou esse ponto em branco que o L não conhecia e foi isso que ele derrubou. Eu acho que a Gata Negra, ela derrubaria a Gwen dessa mesma forma. Ela conhece o segredo do Peter, ela sabe a vida dupla dele. Então ela usaria isso que a Gwen Stacy não sabe sobre o Peter contra a Gwen pra desestabilizar ela. Cara, mas será que a Gwen ia se importar tanto assim do Peter estar dormindo com a Gata Negra, considerando que... Eu acho que isso pegaria o orgulho da Gata Negra, da Gwen Stacy. A Gwen Stacy, ela... a gente sabe que a Gwen Stacy, ela tem chifrinhos. Ela descobrir que a Gata Negra é a razão desses chifrinhos ia deixar ela possessa. E aqui, a gente não falou muito da seria se a Felícia falasse: eu também fiquei com o Norman. Mas aqui, eu ia comentar que a gente não falou tanto da Gwen, que a Gwen é uma personagem famosa, mas nos quadrinhos, né, assim, ela era a colega de escola lá do Peter e tal, da faculdade, né, e ia pras festas, era basicamente isso até morrer, né? Tipo, não teve muita história, assim. A Gwen era uma personagem interessante, ela era a namoradinha do herói e tal, mas, assim, em questão de personalidade, etc., ela não foi, não teve tempo pra ser tão desenvolvida quanto outros personagens. A Gwen, na verdade, ela tinha um ponto fraco muito grande no Peter, na questão de confiar no Peter, porque qualquer coisa, ela perdia a confiança nele. Tipo, chamaram o Peter uma vez de covarde lá na parte do Lee Romita. Ela realmente, ela ficou o arco de história do inteiro pensando: meu Deus, eu acho que meu namorado é um covarde mesmo. Isso foi bastante pra desestabilizar ela. Ela realmente, o Peter Parker, ela pode ser um monstro maquiavélico tudo, mas o Peter Parker é o grande ponto fraco dela, e eu acho que a Gata Negra, ela consegue explorar esse ponto fraco muito bem. Ela pode ser um monstro maquiavélico. Agora, cara, não, mas agora é aquele ponto também, como a Gwen tem esse ponto fraco e a Felice tem um ponto fraco de que bastava alguém juntar as provas que ela ia ser presa, de qualquer maneira. Sem o Peter, ai ai, Felícia, deixe de ser tão bobinha, não faça mais isso. Falar que, assim, a gente tá tentando lembrar aumentar. Que chegou o superior, deu 3 páginas, a Gata Negra foi presa. Sim. Mas eu só ia comentar que, assim, a gente tá tentando discutir de uma forma mais objetiva. Então, assim, por mais que eu não goste tanto do relacionamento com a Gata Negra, eu preferi o da Gwen, eu tô tendendo a achar que a Gata Negra teria vantagem pelo contexto como um todo. Então, eu tô dando esse disclaimer aqui só pra deixar claro que, pra quem tá ouvindo, né, não estamos discutindo quem a gente prefere que fique com o Peter. Não é essa a parada, né? Seria mais quem teria mais chances, considerando o que a personagem é e o que o personagem poderia fazer, né? Então, a Gata Negra, ela, se ela jogasse os jogos mentais corretamente, ela venceria a Gwen, E assim, a Gwen, ela poderia falar, não, eu tenho provas, eu tenho tudo, eu acho que... E a Gwen, ela faria um escândalo no Clarim Diário, não, eles não estão na delegacia. Aí, nisso, eu acho que a Gwen é que seria convidada a se retirar do prédio. Aí a pergunta é saber se a Gata Negra sabe fazer jogos mentais. Ah, Felícia, ela vai na covardia. Ela namorou o Flash Thompson só pra afetar psicologicamente o Peter. Pior que ela levou a fome isso aí, viu? Mas que negócio. A Felícia namorou pra fazer isso. A Gwen chegou, deu um beijão no Flash na frente do Peter. E ainda falou, e aí, Corvininho, vamos continuar agora pro café? Anos 70, só anos 60, 70. É que assim, eu não sei se como é que a Gwen ela reagiria ao Peter, ao pensamento do Peter beijando outra mulher na frente dela, por exemplo. Ah... Não, mas a gente tem que ter em mente, talvez a Gwen, ainda pra desestabilizar a Gata Negra, ia lá e dar um beijo na Gata Negra. Não, eu acho que assim, ó. Esse é o Clarim Diário, é um ambiente que o Peter poderia se meter. Se o Peter se meter nessa briga, não tenha dúvida. A Gata Negra ia agarrar ele, dar um beijão de língua na frente da Gwen e a Gwen ia pular na garganta da Gata Negra. Aqui, o Peter não entender. A questão é saber assim, como a gente tá no Clarim Diário, a questão é saber quem o Jameson expulsaria primeiro. É, seria a Gata Negra. Com certeza a Gata Negra. É que eu não lembro. O JJ Jameson, ele chegou a interagir muito com a Gwen Stacy lá na época. Mas ele sabe que ela é filha do cara da polícia, né? Então ele vai respeitar. E a questão é, o Jameson, ele se dava bem com o cara da polícia que vivia dependendo do Homem-Aranha? E se dava. Era um não é como se o elenco dos anos 60 fosse gigante, então o Jameson só tinha dois amigos fora do Clarim, que era o Capitão Stacy e o Norman Osborn. É, naquele clube lá, né? É, assim, o clube cavaleiro dele. Uhum. É, então, realmente, eu acho que nesse caso, realmente, eu acho que o Jameson tenderia a expulsar a Gata Negra do prédio, então. Então, mas o ponto aqui que eu vejo é que, pensando, independente do que elas fizessem, pensando no Peter... Eu acho que ele é muito cego pela Gata Negra, sabe? Justamente pelo esquema de ignorar os crimes dela, de denunciar e tal. Eu acho que ele fica muito na mão dela. Eu acho Aí você vai falar em cego, e aí então tem a carta da manga da Gwen Stacy. Ela mostraria a foto da Gata Negra com o Demolidor. A origem de super vilão do Homem-Aranha. O Peter Parker, ele simplesmente viraria pro lado, esperaria e falaria, eu já sei disso, Felice. Porque ele viu a Gata Negra com o Demolidor. Convenhamos. Ele não viu com o Demolidor. É, eu achei que eu dei uma pausa pra ver se quem falava isso aí. Convenhamos, mas, infelizmente eu detesto dizer isso, mas o Peter ele tem vocação pra ser corno. Inclusive, nas HQs, todo mundo já sabe que ele é por culpa de um tal de Paul, né? Que virou até meme. Aqui, então... mas a Gwen mostrar isso aí não dá em nada. Porque a hora que ela mostrar, ele fala assim: mas você fez a mesma coisa com o Flash da minha frente. Seria tipo a Gwen Stacy tentando desestabilizar a Gata Negra. E a Gata Negra, eu acho que ela conseguiria desestabilizar a Gwen muito mais fácil. O que vocês acham, gente? Eu acho que a gente tá estendendo o negócio que já tá ganho. Eu acho que a Gata Negra, ela... Assim, a Gwen, ela pode ser manipuladora como ela quiser, mas a Gata Negra, ela sabe dar golpe baixo. Tipo, ela sabe... Ela leva a briga pro pessoal. Tipo, isso... Se você tá dizendo que ela leva pro pessoal, então ela vai levar a Gwen pra ponte. Vocês perceberam que a gente, hora nenhuma... E leva pra ponte. Hora nenhuma a gente considerou a parte física, né? Porque se a Gata Negra quiser, ela... Dá um pau, né? Se a gente for considerar a parte física, eu já disse. A Gwen, ela não. Ela é traiçoeira, ela não vai lutar no X1 com alguém. Ela vai contratar. Ela vai ligar. Oi, Norman, você pode vir aqui com aquela fantasia de doente? Aquela que eu gosto. Enfim. Ok, Gata Negra. Então a quarta. Quando falar que a Gata Negra tem uma. Tem uns golpes que ela usa. Pode conquistar o Peter melhor que a Gwen. A Gwen Stacy, ela tentaria pegar o Peter pelo coração, mas a Gata Negra pegaria ele pela cabeça de baixo. É, exatamente. Meu Deus. Muito bem, então, Gata Negra, e agora pra quarta luta dessa primeira etapa, temos aqui Mary Jane. E alguém derrotou esse monstro que a gente chama de Gwen, o Justiça, por aquele programa de Quadvotes. Pior que é verdade. E agora, Mary Jane contra Cindy Moon. a Silk. Eu brinquei nisso agora há pouco sobre a Gata Negra, mas a Mary Jane contra a Seda seria realmente a batalha da cabeça de cima contra a cabeça de baixo. O lance todo do Peter com a Seda é totalmente físico. Aqui, vamos só ver onde que vai ser. Antes da gente discutir, vai ser no... naquela boate que a Mary Jane dançava, que eu acho que chama Gloom Room a Go Go. Você lembra que a Mary Jane... Eu não sei se é a mesma história lá que o Rei do Crime, que era o dono da boate, alguma coisa. Cara, assim. Cara, nisso daí, a Seda, eu acho que ela leva. Porque, assim, não, a Mary Jane, na dança, a Mary Jane leva. Não, é que aí, pera lá. A Mary Jane só ia chegar pra Cindy. Ei, toma aqui esse relógio aqui não pra você de presente. Que relógio é esse? Portal pro multiverso. Tchau, vai pro Spider-Verse. Nunca mais. Pode falar. É que assim, numa boate é barulhenta. Não teria como a Mary Jane lembrar o Peter de todo o suporte emocional que ela deu pra ela. Meu irmão, a boate é a oficina do diabo. A Cindy Moon leva. A Cindy Moon, ela é o Mônus. Ela não precisa falar nada que o Peter já cai na dela. Ela pode dançar o quanto ela quiser. A Cindy Moon, a mera presença dela já provoca o Peter a fazer loucura. Eu tô achando que a Cindy não podia ter entrado nessa votação. Porque... Não, é que assim, no local que desse pra ter uma conversa, tudo... Não, mas a gente tá assumindo que ela perderia. Só que numa boate é um local que realmente a razão era do predomínio. Mas é porque vocês estão considerando que o Peter já está lá. A gente pode considerar que o Peter ainda não chegou, ele tem que se resolver antes. É verdade. Aqui, mas deixa eu só fazer um comentário aqui. Se a gente for considerar aquele poder de atração lá que a Cindy tinha nas histórias, que era igual o coelho, ela e o Peter, né? Se a gente for considerar isso, a Cindy vai ganhar tudo até o final. Não, é que assim, então, o Peter... A gente pode considerar que a Mary Jane tá com o extintor de incêndio. Não, é que assim, a Mary Jane... com balde d'água. Ela falaria, Peter, eu estive no seu lado por tantos anos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo... Ela pegaria o Peter pela culpa. Mas não adianta ela falar isso. Se a Cindy e o Peter estão agarrados. Na verdade, as duas estão com a carta M na mão. Porque a Mary Jane usa a carta Morlun e a Cindy usa a carta Mephisto. Não, é que assim, a Mary Jane, ela ia lembrar de tanta desgraça que aconteceu na vida do Peter, que ela esteve no lado dele, que o Peter ia broxar. Realmente... Aí a razão é que manda. Mas eu só queria fazer uma proposta aqui. Vamos tentar ou reduzir ou desconsiderar esse poder de feromônio maluco dela aí. Uhum. Porque senão... tipo assim, o Peter não vai nem ouvir o que qualquer adversário fala. Não, o Peter... É por isso que eu falei que o ideal era nem ele estar lá na hora. Não, o Eric, assim, o poder de feromônio dele não era assim tão potente assim. Ele conseguia escutar uma conversa, eles se sentiam tentados, mas assim, se a conversa fosse pro outro lado, eles não fariam nada. Mas assim, é realmente a boate. O problema é eles sozinhos, né? Não podia deixar os dois sozinhos. É, eles sozinhos ou no local onde realmente a razão não predomina com uma boate. Tipo, não haveria nada que segurasse o Peter, infelizmente. A razão não ia predominar. A Marvel não gostaria disso, mas o Peter ele provavelmente tomaria alguma coisa, ele encheria um pouco a cara, então realmente a razão dele não ia... Não, mas aí cabeça de cima dele não ia... O Peter não bebe, né? Acho que o Peter não bebe. É, a Marvel não deixa, mas... A gente tem que basear nas histórias. Nas histórias eu acho que ele não bebe, mas eu não sei se precisaria beber pra ele fazer alguma coisa também de qualquer maneira. Não é que a Marvel colocou o Peter pra falar, não bebe, é que assim, ela nunca mostra uma situação onde o Peter bebe. Tipo, a gente nunca viu os filminhos se o Capitão Stacy dava alguma bebida estranha pro Peter. Exato, o afrodisíaco. Meu Deus, eu vi um episódio hoje de anime com afrodisíaco. Puta que pariu. Cara, a cena boate. O negócio é que a Mary Jane, eu lembro que nas histórias ela meio que dominava todas as atenções da boate. É que eu acho que, inclusive, eu acho que a Mary Jane ela poderia acabar se deixando levar pela boate e esquecer que o Peter tá lá. Tipo, ela estaria tão preocupada dançando. Nem o carro de piscina total, o tormento. Quantas vezes ela fez isso? Tipo, quando ela se tocasse, o Peter ia cedo já saindo da boate. Então, eu vejo possibilidade das duas ganharem, mas eu tô com o coração muito doendo de falar que vai pra Sindisu. É que realmente, dessa vez, o ambiente que aconteceu pegaria muito mal. Acabou desfavorecendo a Mary Jane. Em qualquer outro local onde houvesse conversa, a Mary Jane, ela venceria o Peter na base de lembrar de todas as graças que ele tem pra bloquear ele. Se fosse na conversa, como que a Cindy Moon convenceria o Peter? Não tem conversa, eles não conversam. Eles se conhecem. Ela é a vela da conversa, ela mesmo tomaria a iniciativa de ir embora. A Cindy conversando com o Peter é aquela primeira conversa do Peter com a Beth depois que o Ditko saiu. Ia ter os dois calados em frente um pro outro por 40 minutos porque não tem assunto. Exato, inclusive a primeira edição da série solo da Cindy é justamente o Peter tentando puxar um papo com a Cindy e ele não conseguindo porque os dois não tem papo. Olha, eu vou te falar que quando a Cindy estreou e tal, eu achei muito zoado, né, o jeito que eles fizeram a personagem. Mas quando saiu a minissérie dela, eu achei muito legal a história, sabe? Você vê. Sim, como que o roteirista faz diferença. É só tirar ela do Dan Slott, já é melhor. Exato. Exatamente. É só colocar um roteirista de verdade pra escrever ela, que ela é ótima. Cara, eu tava lendo a história, eu tô assim, não é possível que eu tô gostando, porque eu odiei a personagem no Aranhaverso. Aceite, você não odeia a personagem, você odeia o Slott. Sim, não, eu achava que a personagem era chata, né? Mas... não é que a gente não gosta do Peter Parker. A gente não gosta do Peter Parker escrito pelo Zeb Wells, por exemplo. Pronto, a Cindy convenceu Peter que a Mary Jane é a irmã dele. Então, pronto. Cara, a Mary Jane, ela teria falando: "Ei, Peter, vamos dançar. Ela se distrairia com a dança, tudo. Aí, nesse tempo que ela teria distraído a Cindy, ela chegaria no ouvido do Peter e falou: "Meu apartamento, 5 minutos Aí, não. Como a Cindy resolveria assim, ó. Ela só ia falar: "Ei, gente, aquilo ali não, pô." A Mary Jane já esquece o Peter. Pois é, aqui, pensando nas histórias também, a Mary Jane, ela sempre foi um apoio pro Peter, na amizade ali, etc. Mas na parte de romance em si, ela não era quem ficava correndo tanto atrás, né? Se parar pra pensar também. Tipo assim, ela... Ia ter que ter pra Mary Jane vencer, tem uma forma, então, agora que o Eric lembrou. A tia May e a tia Ana iam esvaziar a boate com a tia May fingindo um infarto. Aí o Peter ia esquecer tudo. Infelizmente, isso não daria certo, porque o que o Peter mais fazia quando a tia May marcava um encontro com a Mary Jane era dar um jeito de furar com o encontro. Mas o Peter estaria na boate, ele não saberia que as duas estão lá. Assim que tá chegando, a tia May e a tia Ana: "Meu Deus, a gente vai perder ele de novo. Então não, tem um jeito." Ela se joga assim no chão: "Oh, morri." Aí, problema é que é numa boate, uma pessoa infartando no meio da boate, ninguém ia perceber. E o pior é que ela ia fazer fingindo e infartar de verdade, né? Eu acho que ela ia bater no segurança da boate pra chamar atenção, gritando lá com aquela placa lá: "Eu tenho idade pra ser sua prima, pá." E ela fez lá no infarto. Eu tinha meio gritando: "Tô infartando, tô infartando." E a música alta lá, o DJ tinha aumentar a música, ia ficar lá infartando 20 minutos e o pessoal dançando, provavelmente pilotando ela. Meu Deus. Ou seja, a Cindy vence e a Tia May morre esmagada. Coitado. Isso ficou muito, muito pesado, Jô. Mas eu acho que, considerando tudo, realmente, infelizmente, eu acho que a Cindy leva. A Cindy, ela leva num ambiente onde a razão não predomina. Cara, a final presumida já foi, acabou. Gwen contra Mary Jane, já era. Essas duas saíram. Cara, é interessante como em todo o CF a gente é obrigado a fazer uma escolha triste, de tipo assim: "Caramba, vou ter que escolher o personagem que eu gosto menos, pela lógica." O negócio do CF é isso: a gente pode gostar do personagem, mas a gente tem que levar a razão em conta. Razão e lógica muito entre aspas, né? Porque a gente tá inventando um cenário maluco. Não, a gente tá pensando como que elas agiriam. Eu com essa escolha. Mas a única pergunta que a gente tem que saber é se no fim das contas ela apareceu realmente o Paul lá no negócio. E não pode mais usar a tia May nas próximas rodadas que ela morreu. Exato. Ela foi pisoteada, ela tá no hospital de novo e o Peter tá tendo que pagar as contas. E mesmo o uso dela nessa daqui não adiantou nada. Bom, então vamos para as semifinais, né? São duas semifinais aqui. A primeira é entre a vencedora da luta 1, que foi a Kitty Pryde, e o vencedor da luta 2, que foi o Capitão Stacy. E o local será será um jantar na casa da tia May. Que coisa perfeita. Vou jantar na casa da hospitalizada. Cara, eu vou falar, ó. Em um ambiente público, eu acho que o Capitão Stacy venceria porque seria uma figura de autoridade do governo contra uma minoria perseguida. Realmente, a polícia contra uma minoria perseguida, a minoria levava pior. Inclusive, talvez a Kitty virasse o símbolo do movimento o Muted Life Matters. O Capitão Stacy era o cara correto. Não. O Capitão Stacy já tinha prendido a Beth, porque ele sabia que a Kitty era a próxima ameaça. Então, o que ele fez? Ele aproveitou que a Tia May estava hospitalizada, pegou o celular do Peter, que ele usou lá o negócio lá de polícia pra poder hackear, mandou uma mensagem dizendo que era o Peter chamando a Kit pra casa da Tia May. A Kit chega lá, aí o Capitão Stacy já tava na casa. Ah, invasão de domicílio. Já posso prender você. É que é assim. Não, mas calma. A gente tem que pensar no cenário aqui, ó. Vamos considerar que a Tia May foi hospitalizada. Ela acabou de sair do hospital, mas ainda tá ali na cadeira de roda, alguma coisa. E ela convidou Festa de boas-vindas da Tia May, que acabou de retornar do hospital. Exato. Depois então as pessoas estão lá. As pessoas estão lá convidadas para um jantar. Tá tendo um jantar, várias pessoas. E aí, a Kitty Pryde e o Capitão Stacy estão lá no meio das pessoas. Esse seria uma situação onde o Capitão Stacy não poderia usar a figura de autoridade policial dele para ir contra a figura de minoria perseguida da Kitty. É um ambiente neutro, então realmente, nessa situação, eu acho que, sei lá, o Capitão Stacy, às vezes ele falaria alguma bobagem preconceituosa contra mutantes e seria convidado a se retirar. Mas por que o Capitão Stacy faria isso? Não tem nada a ver com o Capitão Stacy. A gente não sabe. Estamos falando de um capitão da polícia branco idoso dos anos 60. Exato. Mas tirando a fixação dele com filminhos, ele era um policial, tecnicamente, pelo que as histórias mostram, né? Um policial de direito e tal, então sim. Você tá dizendo que ele era um policial de direita, então ele já ia chegar lá com aqueles broches do Trump e já... acho que o Capitão Stacy realmente seria uma pessoa que votaria no Trump. Então, aí como eu tô tentando entender como é que a gente encaixa o Peter nessa história aqui. Porque primeiro que a Tia May estaria achando que o Capitão Stacy estaria dando em cima dela, porque ia confundir com o teammate. Verdade, o Capitão Stacy e a Tia Ultimate, eles tinham esse negócio. Caramba, virou uma história do Ultimate, porque tem a Kitty, o Capitão... Eu não sei realmente o que argumentar aqui de Kitty Pryde e Capitão Stacy. É que eu realmente acho que seria um jantar... Assim, seria um jantar... Seria quem falasse merda primeiro. E realmente eu acho que, assim... A Kitty, ela... Pensando bem, a Kitty Ultimate, ela é o tipo que realmente ela fala muita merda. Convenhamos. Ela não tinha papas na língua também, então... Não, mas ela não tinha papo na língua, principalmente quando faziam injúrias contra mutantes. É verdade. Então, realmente, não. O Capitão Stacy, ele ia falar alguma bobagem desse tipo, porque... Ele ia, claro, que ele é um velho dos anos 60, ele ia falar qualquer besteira. Ele ia falar que não tem preconceito, eu tenho até amigos que são mutantes. O Capitão Stacy, ele apontaria pro Robin e falaria, olha, eu tenho um amigo preto. E o Robin ficaria só tipo, o quê? Eu nem te conheço. Eu acho que realmente eles não interagiam muito, o Robin e o Capitão Stacy. Não, caramba, os dois eram amigões, Era, pô. Eles trocavam vários filmes do Homem-Aranha. O Capitão Stacy ia mandar, não, vida de mutante não importa não, todas as vidas importam. Meu Deus. Isso é racismo inverso, né? Ele ia falar, isso é racismo inverso. Aí a pergunta ia ser quem é. Quem a tia, o Peter e a Tia May ficariam a favor nesse caso? Eu acho que realmente seria aquela situação em que a Tia May, ela, convenhamos, a Tia May, ela não tem muitos amigos da idade dela, porque todos eles já morreram por causas naturais. Uh-huh. Mas a Tia May, ela é contra a polícia. Temos que lembrar que ela tem todo um histórico contra a polícia. Então, também tem que considerar isso. Que não só a Ultimate lá, ela era presa no movimento hippie. Temos que lembrar que a Tia May do meio-meia, ela era ativista. Ela, um dos 50 passos dela foi bater na polícia. Ela ia pra linha de frente de piquete pra roteirista, piquete do Black Lives Matter. Então, ela... Enquanto o Capitão Stacy é trumpista, ela já ia ficar manipulando, ajudando, assim, botando pilha pra ajudar na Kit. Ah, só imagino o cara com trompete quando vocês falam trumpista. Inclusive, a Tia May, por ela ter realmente os amigos dela todos já terem morrido de causas naturais, a festa dela estaria cheia de amigos do Peter, que são jovens, mente aberta, tudo. Ou seja, o pessoal todo ia se posicionar a favor da Kit. Exato! Ou seja, aí, assim, tipo, o Capitão Stacy não só ia ser derrotado, como ele ia ser cancelado, porque um dos amigos do Peter ia filmar tudo no TikTok e ia denunciar. Aí o Capitão Stacy, ele ia ter que pedir desculpa sem se desculpar no Twitter. É. Não, ia ter que pedir pra Gwen, porque ele não sabe mexer naquilo. É. Na verdade, eu acho que a Gwen, inclusive, ela ia ficar muito chateada com o pai dela, se ele realmente falasse uma bobagem dessa. Não, a Gwen nessa hora ia estar com o Norma. É de verdade, já. Ela e o Norma, eles já teriam subido lá pro quarto do Peter. Meu Deus. Cara, mas eu acho que a Kit leva isso aí. Capitão Stacy foi longe demais já. É que o Capitão Stacy, ele tá num local onde, se ele usasse a autoridade dele de policial, ele ia ser convidado a se retirar pelo todo mundo. Que é aquele negócio, Eric, como tu falou da vez passada, o ambiente importa, então, se fosse um lugar público e longe de chaminés, o Capitão Stacy é imbatível. É que realmente, locais públicos onde o Capitão Stacy pudesse exercer sua autoridade policial, ele ganharia. Só que numa situação dessas, delicada, o Capitão Stacy, como policial, se ele tentasse usar essa autoridade, ele ia ser convidado a se retirar na hora. Às vezes ele ia até chamar a polícia depois pra dar uma batida na casa lá, mas seria, tipo, só ele não aceitando a derrota. Ou seja, a gente já chegou à conclusão de que seria o Capitão Stacy ir falar merda, o pessoal, a Kit responde, a Tia May fica a favor dela, todo mundo fica a favor dela, alguém filma, coloca no TikTok, o Capitão Stacy é coisado, e a Tia May é presa por posto de maconha. Eu ia falar, inclusive, eu vou acrescentar que o Peter, como o homem da família, ele seria a pessoa que colocaria a mão no ombro do Capitão Stacy, não o contrário, e falaria: pô, sinto muito, Capitão, mas eu acho melhor você ir pra casa, esfriar a cabeça. Nossa, o Peter não ia fazer isso, não, cara. A tia May, nesse sentido, ela tem muito mais coragem, cara. A Tia May chegou na cara do Abutre: eu quero que você arda no inferno. Você acha que ela precisa do Peter pra alguma coisa? A Tia May, ela daria um tapão na cara do Capitão Stacy, ia apontar o dedo na cara dele. Aí a gente esquece que a Tia May é badass, cara. Mas aqui, vamos só fazer um comentário aqui. Vamos supor que a Tia May não faça nada. Vocês mantêm a resposta, porque porque o resultado não pode depender da Tia May, que é um terceiro, né? Se não fosse a Tia May, ia ser a própria Kit. Realmente ia ser a situação que o Peter ia chegar no Capitão Stacy e falar: sinto muito, você tá meio exaltando. O Peter não vai acaso ia a cabeça. É. Vá pra casa de que você apanhe de todo mundo aqui. Ele ia sussurrar aqui, ó. Ó, aqui ela, ó, o pessoal aqui não tá muito feliz, ó. A Tia May, ela não tem um histórico. Ela já tem um histórico de agredir policial lá nos anos 60. O único problema é que, assim, tipo, o que é que ia acontecer antes? O cancelamento do Capitão Stacy ia dar tempo, ou se já ia chegar a viatura de polícia lá pra procurar a maconha da Tia May? Mas é medicinal, é da recuperação dela. É pra ela, ela já tem receita pra todas as doenças conhecidas pelo homem, então realmente vai ter uma diferença lá no meio. Muito bem. Então, Kid Pryde ganhou aí. E a gente vai pra segunda semifinal, que é entre Gata Negra e Cindy Moon. A seda, né? O teia de seda, porque a Panini acha que as pessoas vão se drogar se chamar só de cara, seda. Cara, eu realmente, uma vez eu já chamei a teia de seda uma vez no Facebook e o pessoal falou: você tá falando da droga? Cara, eu fiz. Cara, essa é a única que chamou. Cara, eu não sei. Eu já perguntei isso quando ela estreou: é uma coisa mais regional, alguma coisa assim? Porque eu fico imaginando o pessoal da Abril chorando sangue, vendo a Panini fazer o contrário que eles passaram a vida fazendo. Enfim, essa batalha. E você perguntou aí do negócio regional, eu não sei no resto do Brasil, mas aqui no Rio seda tá muito relacionada à maconha mesmo. É porque assim, a primeira vez que eu ouvi falar de uma relação entre seda e maconha foi quando a Panini não traduziu silk como seda. Também foi minha primeira. Porque assim, não significa que não existe o termo aqui, mas ele não é conhecido bastante pra quem, pra todo o público saber, sabe? Então, talvez até nem fosse, talvez fosse um negócio mega regional que eles acharam que fosse pro Brasil inteiro e aí virou. É que eu acho que a série da Panini eu acho que é aí no Rio também, não é? Às vezes então realmente deve ser por isso. É engraçado porque eu já comentei isso antes, mas tem uma revista que chama, ou melhor, se sair uma revista que chama Web of Silk, seria a teia da teia de seda no Brasil. É. Mas eu passo do pressuposto que se é a Panini, tá errado. Mas o local dessa segunda semifinal será no refeitório da escola lá do filme, sabe? Do Sam Raimi, que é aquele refeitório que tem tipo 10 metros quadrados só, porque a câmera fecha assim e só dá pra ver umas duas mesas. Cara, é ali. É retardado. Eu acho que é no refeitório que ninguém vê o cara jogando a teia. Cara, esse é o local perfeito pra um Ultimate Catiripapo Fight, porque realmente eu acho que assim, estaria o Peter lá comendo sozinho no canto. Chegaria a Silk de um lado, a Gata Negra do outro, uma sobe num ombro, a outra sobe no outro, uma começa a se encarar feio, outra encarando feio por trás da cabeça do Peter que só tá querendo comer e ninguém ia ver. Ele faz. Eu acho que ia ser uma coisa mais simples do que isso. Ia ser as duas passando com seu lanche, as duas escorregar. Aquela que não pegasse tudo sozinha, ia aparecia. Que precisasse, a menos habilidosa, precisasse do Peter pra recuperar a comida. É que assim, é que nos Estados Unidos, o refeitório da escola é o local que ocorrem as brigas. Então, realmente, eu acho que se é pra ter um ultimate catiripapate, uma briga, realmente uma porrada. Catiripapo. É. E eu não sei se vocês lembram, mas a Gata Negra, por muito tempo, ela foi a arqui inimiga da Teia de Seda. As duas, elas realmente, se elas se encontrarem, eu acho que elas saem na porrada. Ah, cara. Essa daí, eu acho que é a primeira. É sacanagem. Não, mas aqui, eu acho que essa daí é a primeira que a gente tá comentando aqui, que realmente pode ser uma disputa na porrada. Porque todo o resto. E pode rolar uma briga boa, né? Exatamente, a Gata Negra indo ali na origem dos UCF. Na porrada, quem ganha? Gata Negra ou Cindy? Cara, eu vou. Então, ainda bem que não teve Carol Devers nesse meio, porque senão ela vencia só nisso. Eu vou pegar o que aconteceu no título da seda, quando as duas brigaram, eu vou pro Gata Negra, porque assim, a T de seda, ela tem poderes, mas ela é muito inexperiente. Tipo, ela é tipo quando o Goku ele foi possuído lá pelo Ginyu. Ele possuiu o corpo do Goku, ele tem os poderes do Goku, mas como ele não sabe usar os poderes do Goku, ele fica muito fraco e apanha até do Kuririn. Pior. É isso, ela tem os poderes do Homem-Aranha, mas ela não sabe usar muito bem, então ela realmente ela perde na inexperiência. A Gata Negra, durante a briga, a Gata Negra ia pedir pra parar, aí ia mostrar uma aliança, pedir a Cindy em casamento, ela ia, a Cindy ia ficar, mas será? O quê? Não sei. E nisso ela, pá, cortou os tendões. E a Gata Negra, tanto com quanto sem poderes, vocês acham que ganha com a Cindy Moon? Cindy Moon, ela, tirando na mão do slot, ela é inexperiente. E parte da graça dela é isso. Porque se fosse escrito pelo slot, a Cindy Moon ganhava de tudo aqui, né, que a gente tá falando. Não, ela ganhava do Galactus, claro. A Cindy Moon batia até no Kuririn. E vocês acham que o Peter, ele ia ficar com quem ganhasse a batalha? Ou ele ia ficar com o Rod que perdeu? Eu acho que o Peter nem ia... Acho que o Peter... Ele não ia perceber. Ele tava comendo, ou então ele tava sem um óculos na hora. Tem que lembrar que ele tava de óculos nessa cena. No meio dessa briga, ele sempre queria jogar o prato de comida dele no Flash, ele acabaria indo fugindo lá, porque o Flash ia perseguir ele pela escola. Considerando que a gente fala que o cenário sempre importa, né? É, a zoeira que a gente tá falando aqui é justamente porque quem viu o filme deve lembrar, né? O Peter, ele joga a teia numa bandeja na frente dele, que tem pessoas sentadas do lado da bandeja, né? E ninguém vê. Então, assim, é o refeitório da... Eu não sei, ele... Cara, ele é pior do que isso, conde, Eric. Né? Todo mundo, não. Ele sai arrastando a bandeja com a teia de 4, 5 metros. O pessoal olha pra ele, olha pra bandeja, mas ninguém olha pra teia. É porque a parte dele arrastar, eu até pensava assim, o povo tá achando que ele fez uma pegadinha, amarrou alguma coisa na mão e tal. Mas na hora que ele joga a teia, tipo, é muito impossível. Então eu acho que a gente pode assumir que aquele lugar, ele não deixa as pessoas perceberem o que tá acontecendo em volta. Então, não, é que a Gata Negra e a Cindy Moon estão literalmente lutando pra ver quem chega nele. É que assim, né? Ele não tá vendo a teia. É que na época não existia Homem-Aranha ainda, tipo, nos jornais, tudo, o pessoal só viu o Peter lá com uma corda presa na bandeja. Mas ele joga. Eles só foram se ligar a isso. Ninguém e eles só foram se ligar que o Peter é o Homem-Aranha depois da formatura, tudo. Então, e como ainda não existia internet na época, se os caras quisessem ir para um jornal, provavelmente os únicos que escutariam seriam os tabloides, tipo o Clarim Diário, esses jornais que ninguém leva a sério. Então, realmente, isso seria uma informação que morreria com eles. Não, ah, tipo, não, não. Eles iam dizer que são. É, como é que se diz? Ia ser a capa do jornal, assim, ó. PT, OVNI avistado, Homem-Aranha joga bandeja em atleta da escola. Tipo, ia ser uma manchete dessa, o pessoal não ia levar a sério. Seria uma informação que morreria com esse pessoal mesmo. Tipo, talvez no reunião da escola eles chegassem e falassem, nossa, Peter, a gente lembra daquela situação e tudo. Aí realmente talvez o Peter fosse exposto, mas tipo. Eu acho que eles só não perceberam mesmo. É. Enfim, realmente eu acho que numa questão de briga, eu acho que a Gata Negra, pela experiência, como eu falei, a Gata Negra é covarde, ela usa qualquer golpe baixo que estiver ao alcance dela pra vencer, ela ganharia da teia de seda. É, até porque, enfim, a gente tá considerando uma pessoa que ficou quase uns 14, 15 anos presa numa sala de adamantium. Então... Sim, assistindo filminhos do Homem-Aranha enfrentando o Electro. Ela já tem muita sorte de ela não ter que ficar precisando tomar vitamina D pelo resto da vida. Sim. É que as lâmpadas eram lâmpadas fluorescentes, sabe? Com aquelas ultravioleta. Ah. Ou ela tinha uma câmera lá de bronzeamento artificial lá naquele bunker dela, que aquele bunker lá era um tal sem estrela. Bom, então, mais algum comentário? Vocês acham que é a Gata Negra mesmo? Tem alguma? É. Sim. É, não tem muito o que falar, não. Acho que a Gata Negra leva mesmo. Eu falei da batalha não só pelas duas terem poderes, mas porque realmente eu acho que é a forma que elas encontrariam, sabe? De tentar resolver. E elas não sentariam pra conversar uma com a outra. Exatamente. Elas não teriam assunto pra conversar. Bom, então a gente já tem uma final definida, mas antes de ir pra final, vamos fazer uma disputa de terceiro lugar, né? Como sempre. Exato. Capitão Stacy prende a Gata Negra. Fim. Ah, não, não. Esses são os campeões. Capitão Stacy e... Não. Ah, é. A Cindy Moon. Ah. Vixe. É, e o local vai ser numa sala de aula da Universidade em Paris State. Capitão Stacy se fudeu mesmo. Tá cancelado. Chega numa universidade cancelado. Mutante homofóbico. Cara. Capitão Stacy prende a plágio por apologia. Vai prender uma estudante asiática numa universidade. Não, o cara já é racista. O cara já foi denunciado como racista. Vai chegar lá pra... prender, não. Bom, eu só queria lembrar um fato importante sobre o Capitão Stacy. Sobre a cronologia, que ele é ex-capitão da polícia. Aqui nesse programa a gente tá descobrindo por que ele foi demitido. Exatamente! Eu achava que não tinha como piorar a reputação do Capitão Stacy, a gente tá conseguindo afundar ainda do classicão Stacy. Cara, tá muito, cara. A gay Stacy do classicão, ela tem que puxar o gay. É verdade. Agora faz sentido nessa família, cara. Cara, ia ser um massacre tão grande que até a Gwen ia fingir que não conhece pai. A Gwen ia chegar uma hora: eu sou a Larissa Manoela, ele sempre me escravizou. Pra tirar o dela da reta. Ela, depois do pai ser cancelado nas redes sociais, ela faria um textão falando sobre como o pai dela não era o pai dela. É. Eu sempre preferi o meu tio Arthur. Sim. Bom. Vocês têm mais algum comentário? Essa vai ser a disputa de terceiro lugar mais rápida da história. Acho que foi o terceiro lugar fácil e unânime. Caramba. Ok. Vocês estão muito sujos. Aqui nas nossas opiniões pra ganhar. Coitado do cara. Bom, então, com isso, você quer fazer algum comentário, Maga? Você quer limpar a barra do Capitão Stacy aí? Que ele é um cara de gente boa, na verdade. Não, só falei que ele ia tentar prender a plágio por apologia à droga. Ah, o nome dela, todo mundo sabe, faz apologia à droga. Ele ia chegar lá, é verdade, né? É uma coisa óbvia aí. Ele ia lá na faculdade pra isso, né? Inclusive, exterior. Ele ia chegar falando: eu te prendo por ser a vigilante cedo. Aí o pessoal ia falar: maconha? Ele tá prendendo uma estudante menor acusando que ela tá com droga, olha só. A outra metade da universidade, tipo, o quê? Ela tem droga? Ela tem droga, né? Não, o pessoal ia falar que não, isso não é droga, isso é medicinal, cara. Ela tem vários problemas de saúde que ela ficou presa num quarto escuro por 16 anos. É verdade, é verdade. Daí vem o nome da personagem. Bom, então a gente vai pra final agora, que é entre Kit Pryde, improvável, não achei que chegaria tão longe, e Gata Negra. Olha, e o local pro Catilho Papo. É, o local será num armazém abandonado durante uma batalha do Homem-Aranha com algum vilão. Olha, o Homem-Aranha tá lutando. Gata Negra, não, depende. Não. O Homem-Aranha tá lutando com alguém, com outra pessoa. E elas estão lá no meio. Alguém. Só um instante, a gente tem que assumir então, tem uma questão agora de idade, porque o Peter, o Peter da Gata Negra é um Peter adulto, a gente tem que deixar pelo menos equalizar as idades aí. Cara, é fácil, a Gata Negra ultimamente também era adulta, ela também dava em cima do Peter. Aí a Kit, ele é adolescente, ela vomita no Peter e a gente ganha. Não sei. É isso. A Gata Negra descobre que o Peter é adolescente, vomita no Peter e vai embora com nojo. Aí o Peter fica. E aí, não, pior que foi assim no Ultimate. Ela vomitou no Peter, foi embora com nojo. O Peter ficou na merda. Aí a Kit ligou pra ele: oi, Peter, você tá solteiro? Na verdade, foi o Peter que ligou pra ela, perguntando se ela tava solteira. E por sorte, ela tinha acabado de terminar com o Homem de Gelo. Pois é, então, ó, tudo resolvido. Kit venceu. Cara. Mas aí, se for o Homem-Aranha adulto, se a gente pegar do princípio que for o Homem-Aranha adulto, a Kit deve fazer que nem o Homem-Aranha fez no Aranha-Verso. Vai olhar pra Gwen Stacy: ah, você é uma Gwen Stacy, mas não é a minha Gwen Stacy. Você é o Peter, mas não é o meu Peter. E aí ela vai embora. Na verdade, tem a questão da Kit Pryde, eu não sei se vocês sabem, mas no meio-meia, a Kit Pryde, ela tem uma cartela de bingo com o nome de todos os super-heróis da Marvel chamado Peter, e ela tenta a todo custo preencher essa cartela. E o que é? Ela ficou com uns 15 Peters. Ela não resistiu a um Peter. Se ela descobre que o Peter... A gente tá assumindo que ela já sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker, porque... Exato, ela vai brigar com o Peter. Com o Ultimate, ela descobriu em duas páginas. Assim, eu não sei se isso ajuda na conversa, mas pra... E se a batalha que tá rolando foi entre o Peter meio adulto contra o Peter Ultimate? Aí dá empate, porque aí os dois iam conversar, cada um fica com um, outro. Pô, vai lá, fica com a sua, que eu fico com a minha, não tem mais briga. Não, mas eles não estão. Eu só tô tentando ver uma forma de o Peter adolescente ser relevante pra Kit e o adulto pra Gata Negra, entendeu? Não, só que assim, só um que vai. Só entre os Peters, só um que vai ganhar a batalha. Não, cara, não importa, porque, tipo, os dois, digamos, o Peter meio, se for escrito pelo Bendis, então vai dar empate, porque os dois apanham sempre com o Bendis. Mas aí, tipo, aí quando os dois já estiverem lá todos feridos, aí a Carta Negra vai no Peter adulto, ah, Peter, deixa que eu te ajudo aqui, vai aqui te ajudar o Peter Ultimate, pronto. Eu acho que nesse, na sua situação, Eric, a gente empata dois primeiros lugares. É, exatamente. É, pra que ele organizou tudo, todo mundo se pegou. Não necessariamente nessa mesma palavra. Mas é, quem se pegou melhor? O Homem-Aranha com a Kitty Pryde ou o Homem-Aranha com a Gata? Não tem melhor. Quatro é pá. Tô brincando desse tipo. Verdade, é só, eu dei a ideia só pra ver se a gente conseguia. Aí apaga. Só ia chegar ao final a Kitty Ultimate ligando pra Mary Jane Ultimate. Otária, eu venci. Não, no final. Na verdade. E a Gata Negra fazer a mesma coisa. Eu acho que vocês estão desconsiderando um fato muito importante. É as diferenças de idade. O Peter Ultimate e o Peter normal, eles estariam brigando, mas assim, o Peter Ultimate, ele queria ficar com a Gata Negra e o Peter não querendo ficar com uma menor de idade. Aí eles estariam lá se batendo na porrada, tudo, e a Kitty meio que, tipo, tentando proteger o Peter Parker de uma possível agressora maior de idade também. Então, acho que essa poderia ser um bom motivo pra batalha, justamente. Mas no fim das contas, não ia adiantar de muita coisa, porque no momento que a Gata Negra soubesse da idade do Peter Ultimate, ela... Desculpa, garoto, vou ficar com adulto. O máximo que ia acontecer é que não ia ter a parte do vômito. Às vezes a Kiki ia ficar brava com a Gata Negra porque ela vomitar no namorado dela. Então, eu tava comentando porque, assim, se a gente determinar que é o adulto ou que é o adolescente, automaticamente a gente tá dando vantagem pra uma ou pra outra. É. Então, eu não sei, talvez a gente teria que relevar essa parte da idade, por exemplo. É que eu tô tentando dar uma justificativa pras duas entrarem na porrada, porque, assim, achar um motivo pra elas brigarem eu achei meio difícil. Se for... porque se for... tá complicado, isso aqui tá complicado. É, eu falo no sentido assim, sei lá, as duas estão vendo o Peter da forma que, tipo assim, a Kitty tá vendo o adolescente e a Gata Negra tá vendo o adulto, sabe? Ia ficar muito errado de qualquer maneira, porque só um dos dois existe. É, mas a briga primeiro, a gente tem que ver qual das duas que... Eu meio entendi o que você tá falando. É, a gente pegou o universo alternativo, deu uma misturada aí na notícia. Deu um. Porque quando tava só a Betty, tava de boa, porque era a mesma idade. Quando tava só o Capitão State, ainda tava de boa, porque era conflito de idade. Agora tá uma coisa meio esquisita mesmo. Eu voto pelo empate, todo mundo se deu bem. Menos a Mary Jane. Mary Jane se deu mal em dois universos. Então, mas como é que a gente define? Porque assim, a ideia do empate é muito boa. Só que eu não sei se a gente pode terminar esse negócio empate. Como você que não pode? Você mesmo falou... É porque falou, afinal... É porque afinal, você mesmo falou empate. Que você... Você mesmo tinha falado que era muito machista, é ficarem brigando por homens. Elas iam sentar, conversar, perceber que elas gostam de homens diferentes, cada um ficar com o seu. Okay. Na verdade, eu acho que assim, seria o Peter Parker, meu Peter Parker ultimamente brigando por motivos de multiverso, Egon 78, tudo... E as duas meio que assistindo lá, conversando lá, meio que falando, cada uma falando podre do namorado pra outra, e as duas single. As duas lá falando mal da Mary Jane no final. Ah, ele também esqueceu de terminar contigo por causa de uma ruiva? Sim. Então... Na verdade, eu acho que a Gata Negra, ela ganharia esse combate, porque a Gata Negra, ela é mais velha, mais experiente, ela tem... truques sujos pra lidar com ex-namoradas, ela chegaria pra Kitty: olha, Kitty, se você quiser dar uma lição nesse seu Peter aí, ó, eu sei de uns jeitos que vão mexer com a cabeça dele, que ele vai se arrepender de terminar com você. Aí, e ela ia ganhar como figura mentora. Podia ser só esse negócio assim mesmo, tipo, elas duas brigam, só que elas percebem que foi um mal entendido multiversal. Aí a Gata Negra dá uns conselhos pra Kitty Pryde, aí cada uma fica com seu Peter, mas a Gata seria campeã por motivos de ir a mentora da outra, uma coisa assim. Exato. Seria aquele empate que uma vez não desse nos pênaltis. apaga a luz, todo mundo se pega, depois descobre que um pega o Peter do outro. Aí sim começa a vomitar, tipo a cena lá do Brian. Aquela cena que é ligada e todo mundo vomitando na sala. Mas aí pode ser um pequeno trouble, né, Magari? Aí até a Ginger Wolf ia voltar e prender todo mundo. Olha, eu acho que a gata negra teria menos chance de vomitar, porque ela só vomitaria se nessa confusão ela ficasse com o Peter criança. Porque ela ficar com outra mulher, a gata negra, ela não se opõe a isso, não. Ela é. Mas o negócio é que. Eu acho que não. Só que o negócio é que a outra também tem a mesma idade do Peter, né? Ah, é verdade. Meu Deus do céu. Ela ia vomitar de outra maneira. Isso aí é completamente errado. Isso aí é completamente errado. Vamos ter a Bíblia por homem, vamos ficar nesse papo de mentoria sobre mentoria de ex-namoradas. Aqui, mas se vocês acharem mais. Se vocês acharem mais justo, a gente termina empatado, não tem problema. Eu gosto de empate. Seria até pra resolver aquele teu problema do começo de estar brigando por um homem. No final das coisas, eu não tô brigando por um homem. Ela simplesmente conversa, percebe lá, não, mas entendi daí. Boa sorte pra você, boa sorte pra você. E fala no cu da sua Mary Jane. Eu realmente acho que as duas, como ex-namoradas da Mary, elas se entenderam muito bem. Então eu acho que. A gata negra ganha pela experiência, mas como pela experiência como ex-namorada recorrente do Homem-Aranha, porque os dois vivem terminando. É que nem teve aquela conversa lá da Mary Jane e da gata negra, em que as duas ficaram amigas falando mal da Gwen. É que é interessante que termina empate, aí começa final de filme, né? Começa a mostra a foto da Betty. Betty Brant se casou com o Ned Leeds, blá blá. Não, Betty não. Mas Betty Brant não. Betty Brant ficou 5 anos na cadeia. Quando saiu, se casou com o Ned Leeds. E Deborah Whitman foi internada numa instituição psiquiátrica, blá blá blá. Mary Jane teve vários relacionamentos. Ela continua dançando, dizem que continua dançando na boate até hoje. E aí, no final, preto e branco, cruzinha, Gwen Stacy, né? A Mary Jane, ela é tipo uma família da pesada. A Mary Jane, ela estava ocupada demais dançando na boate. Aí, como um pedaço, ela não se lembra de nada. Ou então só ia terminar assim, tipo, assim, a boate vai fechar, a música acaba, aí ela percebe um monte de mensagem no celular. Abre a primeira, é uma mensagem, contato, Felicia Hart. Ela abre a foto, a Felicia se casando com o Peter, aquele Warif lá que eles se casaram. Eu venci, otária. O Warif do Capitão. O final do Capitão. Ah, eu esqueci, até esqueci do Capitão. Ele foi afastado da polícia e responde por processos envolvendo preconceito contra mutantes e jovens asiáticos. Ok, então terminamos aí em primeiro e segundo lugar. Em primeiro lugar, empatados, né? Kit Pryde, Gata Negra e. Gwen Stacy continua processando a Gata Negra planejando sua vingança. Kit Pryde e Gata Negra em primeiro lugar. E a gente tinha feito uma disputa por terceiro lugar aí de Cindy Moon, mas vou subir ela aqui pra segundo lugar então. Cindy Moon em segundo lugar. Capitão Stacy em terceiro lugar! E Capitão Stacy em terceiro lugar. Não, o pior de tudo é que eu não sei quem foi. Ele chegou em terceiro lugar, mas foi o que mais se deu mal no estudo. Sabe o quê? Sabe a cena que eu imagino é aquele meme do Wolverine deitado com a foto. Só que é o Capitão Stacy deitado na cela e com uma foto do Peter, sabe? E aí fecha a tela. Assim, Capitão Stacy responde por processo tudo. Peter Parker continua visitando ele pra assistir filminhos em seu apartamento. Em sua cela, né? Em sua cela. E a Gwen, ia só ter lá aquela manchete do jornal dela fazer as denúncias de todas as maldades que o Capitão Stacy fez com ela. Metade que ela inventou pra tirar o dela fora. Gwen Stacy agora segue carreira musical, fez muitas plásticas. Bom, então a gente fecha aqui esse UCF maluco. A gente tinha selecionado 20 pessoas, né? E só esses 8 aqui participaram. Não que necessariamente as outras mereçam um programa, mas quem sabe aí dá pra gente ter um repeteco com esses que estão aqui e outros depois, né? Exato, mas... o Peter mais, o Peter ele pode não ter namorada nenhuma, mas o que mais tem são ex. É, dá pra fazer da Mary Jane hoje em dia, né? É. Pega e é a Mary Jane que tá, vai ser conquistada e a gente coloca um monte de cara. Mas aí, ó, sugestão, um programa dos Peter dos multiversos, eles tentando conquistar a Mary Jane. É, não, ou então, tipo, é, competição, é o Seth contra o Paul. Mas eu ia comentar que, assim, o CF, a princípio, ele era mais a batalha, a gente fez alguns diferentes, né, o penúltimo foi diferente, o último foi batalha, e esse agora foi diferente de novo, não foi focado em batalha, mas deixa aí suas sugestões no, nas redes sociais, no WhatsApp, etc, é, com o CF de que vocês querem ver no ano que vem, né? Qual que é qual que é o campeonato que vai ter no ano que vem? Inclusive, um que a gente já pode fazer é, seria um, que agora ficou esquisito depois desse campeão aqui, empate no campeão, mas seria um entre campeões, né? Então, é pegar os campeões de cada UCF e botar num programa. Não, mas a gente pode excluir o último que é, realmente era de coadjuvante e não era ninguém que briga. E aproveitar que tem dois campeões que são dois campeões que se garantem na porrada. Até porque se colocasse aqui quem ganhou lá no de coadjuvante, já era vitória garantida. Eu, inclusive... Ah, não, a gente achou que ia ser nesse. Não aguentou a primeira fase. Eu só queria sugerir que rolasse uma rodada bônus, não sei se vocês vão querer fazer improvisada ou não, que seria o campeão, no caso as campeãs, tendo que disputar contra aquela que é sempre foi a âncora em todos os relacionamentos de Peter Parker, que é a tia May. Mas a tia May? Eu não sei. O Peter sempre me fez. O que ele ia fazer com a tia May? Não de forma amorosa, né? Mas eu falo assim: se ele tivesse que escolher entre uma namorada e cuidar da tia, ele ia cuidar mal da tia, mas ele ia escolher cuidar da tia. É que eu acho que nesse caso, se tivesse essa rodada bônus, tendo a Eda e a Gata Negra, eu acho que ele realmente, essas são duas que ele botaria fácil pra esse canteio pra cuidar da tia May. Exato, é. Ele pediria ajuda pra cuidar da tia May. A Gata Negra seria a causa da tia May precisar ser cuidada. E quem que ia ser o apoio pro Peter? Mary Jane. Então, com isso, a Gata Negra e Kitty Pryde cai para o segundo lugar e Mary Jane é a campeã do... Por ser a única constante na vida do Peter Parker. Não que seja meu gosto pessoal, mas pela lógica, 100% pela lógica. A Mary Jane, ela ganha um prêmio de consolação, mas não um prêmio de consolação. É um prêmio por ser a consolação do Peter. Ela é o prêmio de consolação da vida do Peter, infelizmente. Não, mas vocês não entenderam. No fim das contas, quem realmente venceu foi a Tia May. Porque as duas, a Kitty Pryde e a Gata Negra venceram. Só que aí a Tia May tem um infarto, o Peter vai ter que cuidar. Aí a Mary Jane chega lá. Aí o Peter e a Mary Jane voltam. O Peter esquece de dar o fora nas outras duas. As outras duas ficam puta da vida, tá? E tudo mais. Aí a Tia May leva um tiro. Peraí, calma. Aí o Peter e a Mary Jane voltam a ficar juntas. Assim que a Tia May fica sozinha, ela... Eu disse que eu ia conseguir. Não deu certo na boate, mas deu certo agora. Aí a Gwen, enquanto isso, ela estaria lendo o livro de demonologia Como Invocar o Mephisto. É isso aí. Bom, então... Tá bom, assim, né? Chega. Agora abriria um livro e descobriria que o método de invocar o Mephisto é dar um tiro da tia May. É atirar numa imortal, né? Quem é o Magari que você fala? A cena pós-crédito é todo mundo procurando o Peter e ele tá lá vendo o Brian dormir. Não, todo mundo procurando o Peter e o Peter trancado no sótão gravando as fitas dele. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Como eu tava comentando aqui, né? Mandem ideias de UCFs, não só esses malucos, mas se quiser, por exemplo, a gente fez o último CF, foi só entre versões alternativas do Duende Verde, por exemplo. Foi só batalha, né? Enfim, e teve outro só com vilões. Como é que fala? Vilões de quinta categoria do Homem-Aranha, né? Que afinal acabou sendo entre Gugu e Faustão por algum motivo, mas isso não importa agora. Mas obrigado a todo mundo aí que ouviu até agora. E eu acho que é isso, né? Infelizmente, eu acho que não teria muitos para participar. Talvez sejam confrontos de chefes do Homem-Aranha, mas acho que a maioria seria só o Jameson, né? O Jameson e vários esmagaranhas com a cara do Jameson. Ia ser o Jameson e um monte de gente que a gente olhar, mas de onde é esse cara mesmo, hein? Verdade. Bom, mas beleza, acho que é isso. Até mais, galera. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Spider-Man.